Na análise que foi constado, é que 3 mil deles habitam nas ruas de São Paulo, sobre calçadas, revirando latões, comendo o resto, seus colchões, papelão, seu ar-condicionado, o tempo, só quem tá sabe o sofrimento. No dia das crianças, o moleque nasceu de uma família pobre. Ele cresceu, já cresceu revoltado. Seu pai era um drogado, filho da puta. Aos 15 de idade, sua mãe ficou viúva. Dona Maria, segura o moleque, que agora ele está a caminho do clique, clack, pá. Não adianta dizer, não adianta falar. Ele não vai entender, ele não vai escutar. O sistema que eu criou, e agora que acordou, vai ser diferente. O moleque tá firmão aí, tá consciente. O presente do dia das crianças é a fome, a miséria, a esperança. Eles queriam um lar onde possam desfrutar. Queriam um domingo com jantar, com fartura ali na mesa, com os pais e irmãos do lar. Mas eles não têm isso, só um velho crucifixo. Moleque criado debaixo do telhado, não vacila, não paga pato. Conhece o sofrimento, passam dias sem alimento. Se uma criança chora com fome, um jovem negro não tem seu espaço. O resultado é constante, ele se encontra em vários lugares. Quando eu vejo, parece uma pintura. Não é Picasso, nem escultura. Pra prima do mundão, pintada pelo cão. E quando eu vejo, parece uma pintura. Não é Picasso, nem escultura. Pra prima do mundão, pintada pelo cão. Pega fama, ré, tá e pó, pra retratar os irmãos que sofrem. Te retrata, depois te mata. A cor que ele prefere é o ferro que te fere. A cor que ele procura, pele parda, cor escura. E a sua? Ele já tentou me derrubar, roubar o meu barraco aí pra me matar. Diabo é foda, enquanto não suga a alma, não se conforma. Polícia tem diploma, mas não cumpre a razão. Aproveitou das fardas pra bater nos irmãos. E agora me escute, e agora me entenda, pra que depois não vim falar que é lenda. O sistema falha, igual uma navalha, corta sua cara e joga pros canais. Desconfiança eu, mas tem cretino que troca por um maço de mau couro. Deus me colocou aqui sangue pra te dizer que o caminho que cê tá trutar não é pra você. Eu quis te ver feliz, irmão, sem confusão, mas cê quis pegar a garupa com o cão. Agora faz sua mãe chorar, se preocupar. Quando eu vejo, parece uma pintura. Não é Picasso nem escultura. Obra-prima do mundão, pintada pelo cão. Quando eu vejo, parece uma pintura. Não é Picasso nem escultura. Obra-prima do mundão, pintada pelo cão. Letra de rap, aquele dia na escola, pulamos o muro pra jogar bola. Você se envolveu com os mano, gerando cola, depois nunca mais colou na quebrada. 10 anos se passaram, te encontrei todo zoado na vara. O sistema é um caralho, faz da gente um baralho de baralha. Enquanto o coringa se esconde, é crocodilagem na veia. Tia, essa carta aí que tá na meia, que o diabo te sorteia pra ser mais um alvo dessa guerrinha. Mais deve que os guerreiros somos nós. Vocês não têm atitude, seu terno, só gravata que ilude. Tá fazendo peso no mundão, mas já que você tá, sangue bom, dá mais ideia pra rimar. E sua hora vai chegar, e quando chegar, não adianta mudar, não adianta se esconder. Ele vai te achar, ele quer você. Tem um maior instinto, premonição, meu crucifixo é uma quadrada. Minha bíblia é um oitão, abstrato natural. E os vermes passam mal, os vermes passam mal. Quando eu vejo, parece uma pintura. Não é Picasso, nem escultura. É a prima do mundão, pintada pelo cão. E quando eu vejo, parece uma pintura. Não é Picasso, nem escultura. É a prima do mundão, pintada pelo cão. Quando eu vejo, parece uma pintura. Não é Picasso, nem escultura.